Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui na Rádio Felispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Hoje o programa vai estar preenchido com o primeiro volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2026. Mas, antes de começar, quero só dizer uma coisinha. Como vocês sabem muito bem, há uns dias atrás, Estados Unidos da América e o Estado Sionista de Israel atacaram o Irão, começando uma guerra com consequências imprevisíveis. A única coisa que se obtém de uma guerra é a morte de inocentes, e isso é a primeira coisa a lamentar. As primeiras vítimas deste ataque foram as mais de 100 crianças que estavam dentro de uma escola bombardeada pelas tropas sionistas. Ora, é certo que o governo do Irão, do Ayatollah Khomeini, é um governo tirano e que atropela os direitos humanos, mas toda a gente sabe perfeitamente que o ataque dos Estados Unidos e de Israel não tem nada de humanitário, só têm em vista interesses próprios. Mais uma vez se comprova que estes dois Estados são criminosos ao atacarem pela enésima vez um país soberano. Enquanto que Israel ataca pela sua expansão sionista, já os Estados Unidos da América atacam pela sobrevivência do Império. Muito bem, dito isto, vamos começar então com o duo portuense Baleia, Baleia, Baleia, que apresenta um novo disco e também um novo single. A dupla, formada por Manuel Mularinho no baixo e voz e Ricardo Cabral na bateria e voz, lança já o seu terceiro LP, chamado desta vez, outra vez, Arroz. E acompanhar o single Deixa o Frio Entrar. Baleia, Baleia, Baleia é uma das grandes bandas do momento. Deixa o frio entrar. As balas e tira a camisola. Eu vou lá estar. E este corpo vira forno se for para te abraçar. Acampamos no sofá. Deixa o frio entrar. Se for duro de roer, podes acender. As ansiedades também estão convidadas. Lençóis e afagos devotos do teu lago. Ora, muito grande show. Acabamos de ouvir o Deixa o Frio Entrar, da dupla portuense Baleia, Baleia, Baleia. Neste novo disco, os Baleia mantêm a mesma fórmula Do It Yourself, que também lhes funciona. É caso para dizer, se a receita funciona, para que mudar? Ora, no ano passado, passamos aqui o tema Azul Celeste, do trio Expresso Transatlântico, que era nada mais nada menos que um adiante do seu segundo LP. LP esse que foi editado agora em 2026, sob o nome de Trópico Paranoia. E o disco não veio só, veio acompanhado de um novo single. Desta vez vamos ouvir o sensacional Nikita Punk, dos Expresso Transatlântico. We'll be right back. Esta canção cheia de pujança que acabamos de ouvir chama-se Nikita Punk e pertence ao novo disco dos Expresso Transatlântico. É isso mesmo, neste programa Jardim a Ver uma Plantada passamos música portuguesa da melhor que há. Ora, no passado dia 2 de janeiro, Luca Argel lançou o tema Primeiro Mar, primeiro single de antecipação de Homem Triste, o álbum publicado uns dias mais tarde, mais precisamente a 23 de janeiro. Esta canção inaugura o universo emocional e conceitual deste novo trabalho, centrado na reflexão sobre masculinidade, cuidado e vulnerabilidade. É Luca Argel com Primeiro Mar. Seu olhar fica o segundo, de onde ninguém sai porque quer. Onde escondi a minha voz e encontrei, onde perdi a conta das ondas que afaguei sem lhe estender. Sai porque quer. Pra onde haveremos de voltar? Sempre outra vez. Onde não fecha a porta, puderamos agora navegar pra trás. Seu olhar fica o segundo, de onde ninguém sai porque quer. Onde escondi a minha voz e encontrei, onde perdi a conta das ondas que afaguei sem lhe estender. Seu amor fica o segundo, de onde ninguém sai porque quer. Pra onde haveremos de voltar? Sempre outra vez. Onde não fecha a porta, puderamos agora navegar pra lindo, Luca Argel com Primeiro Mar. Passamos agora a uma das super bandas do momento que se atreve a criar música de intervenção no Portugal do século XXI. Com tanto fascista à solta e no poder, acho que é o momento mais necessitado para a música de intervenção política. Ao contrário do que dizem alguns famosos, eu acho que a arte e a política estão para se misturar. Obviamente estou a falar do supergrupo Cara de Espelho, que acaba de lançar o seu segundo LP chamado B. Deste disco trouxe o tema D de denúncia. Eu dedico este tema à Palestina, porque não podemos deixar de falar sobre este drama que vivem os palestinianos desde 1948. Este conflito não começou agora, nem em 2023, com os ataques de outubro. Israel leva 77 anos a colonizar, a massacrar e a roubar o povo da Palestina. Os terroristas são os sionistas de Israel e não os palestinianos. Temos de apoiar a Palestina e boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. O Ministério do Anonimato tem o prazer em anunciar os nomes dos candidatos que vou passar, pois anunciar. Aqui está em causa o cargo de assessoria à direção. E agora, sem mais demoras, os proponentes ao cargo são Fulano A, Fulano B, Beltrano C e Cicrano X. Porque hoje é o dia D, vamos pôr os pontos nos is. Fulano A, ora bem cá está, diz que é sobrinho do diretor, casado com a secretária do seu amigo antecessor. Fulano B, pois aqui se vê, pelo currículo que não tem, foi colega do presidente, de quem a sua sogra é mãe. E aqui está e aqui se vê, como é pequeno este país. Porque hoje é o dia D, vamos pôr os pontos nos is. Fulano A, Fulano B, Beltrano C e Cicrano X. Porque hoje é o dia D, vamos pôr os pontos nos is. Há quem aposta em Beltrano C, que é amante de um governante e trata por tu muito você. Aqui toda a gente sabe se Crano X é filho da mãe, embora aparentemente não se aparente com ninguém. Fulano A, Fulano B, Beltrano C e Crano X. Porque hoje é o dia D, vamos pôr os pontos nos is. E aqui está e aqui se vê, como é pequeno este país. Porque hoje é o dia D, vamos pôr os pontos nos is. Grande Cara de Espelho, que acabamos de ouvir, com o tema Dedo de Denúncia. Ora, se vocês ainda não sabem, eu digo quem são os vários elementos da Cara de Espelho. São elementos que é o Nuno Prata, dos Ornatos Violeta, tem a Mito, a cantora, que era da Naifa, tem o Carlos dos Gateiros de Lisboa, tem os irmãos de Olinda, tem um que é dos Humanos, o Sérgio Nascimento, e acho que me falta alguém mais. Bom. Vamos então passar ao seguinte, que é Luís Peixoto. Luís Peixoto é um dos mais destacados intérpretes portugueses de instrumentos tradicionais de cordas. O seu trabalho com o bandolim, cavaquinho ou sanfona destaca-se pela constante procura de novas texturas sonoras, de forma que a sua música incorpora eletrónica, ambientes cinematográficos ou ritmos tradicionais. Ao longo da sua carreira, Luís Peixoto tem vindo a colaborar com nomes tão conhecidos como Adulce Pontes, Júlio Pereira, Ancho Loureiro ou Sebastião Antunes. No passado dia 7 de fevereiro, Luís Peixoto atuou na Sala Rebolhão, em Mós, na Galiza, aqui, onde gravou o vídeo do tema Nortada, o tema que vamos ouvir agora a seguir, que é o seu single mais recente, Nortada. Acabámos de ver o tema Nortada do músico português Luís Peixoto. Luís Peixoto tem muita ligação aqui com a Galiza. Meia Volta está aqui a tocar e a colaborar com músicos de toda a Galiza, de norte ao sul, inclusive várias pessoas aqui da Ferrol. E agora vamos ouvir um tema repleto de referências mitológicas. Ícaro desce e vamos falar do sol. Este tema é o novo single do álbum de estreia do Homem que Fugiu do Mundo. Este álbum, chamado Silfio, foi publicado no passado dia 13 de fevereiro e o single um mês antes. Neste tema, a canção constrói um diálogo simbólico entre duas figuras da mitologia. Por um lado temos Sísifo, condenado à repetição eterna, e por outro, Ícaro, que escolheu a queda fulminante em direção ao sol. A letra parte deste encontro impossível para refletir sobre o cansaço da repetição, a recusa do castigo mecânico e a necessidade da autodeterminação. O tema também propõe uma inversão do mito, ou seja, Sísifo deixa de aceitar a lógica do esforço inútil e decide desgastar a própria pedra, transformando o castigo em escolha consciente. É isso mesmo, a canção afirma-se como uma reflexão sobre o absurdo e sobre a possibilidade de escolher, mesmo quando tudo parece pré-determinado. É mesmo assim, filosofia e boa música numa só canção. Ícaro desce e vamos falar do sol, do homem que fugiu do mundo. Esta canção, cheia de magnetismo, chama-se Ícaro desta e vamos falar do sol e pertence ao disco de estreia do Homem que Fugiu do Mundo. E agora vamos ouvir um tema do novo projeto que junta Kim Albergaria, André Henriques, Ricardo Martins e Pedro Cobrado. Pois é, nasceu mais uma super banda. São as Mães Solteiras com Pedra Fedelho, o primeiro tema do álbum de estreia. Vamos ser breves. Punk rock da nova escola. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Ora, é verdade, a Silvia não se engana, diz que estamos a ouvir o Jardim a Pema Plantado, e eu confirmo. E hoje está preenchido com o primeiro volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2026. Continuamos agora com a passagem sonora do grupo liderado por Pedro Galhós, os Pulmão. Depois da estreia de Caminho ao Mar, lançada em setembro de 2025, Pulmão regressa agora com Acid Dreams, o segundo single que antecipa o álbum de estreia. Este tema, Acid Dreams, reforça a estética psicadélica, cinematográfica e exploratória que também nos caracteriza. Pulmão. foram os Pulmão com Acid Dreams. Atualmente a cantora angolana Aline Frazão já não está a viver na Alemanha, mas, tal como explica na sua newsletter, em 2023 vivia em Berlim e nessa altura participou na gravação do álbum While I Was Away, da grande pianista e compositora alemã Julia Hulsmann. Ao todo para esse disco, Aline Frazão cantou 3 canções, sendo que uma delas tinha letra escrita pela própria Aline. Embora este disco tenha sido gravado em 2023, só agora é que foi publicado. E ainda bem, porque agora podemos desfrutar deste belo tema que Aline Frazão gravou junto ao Julia Hulsmann e o seu octeto de jazz. É A Hora Azul. Ora, foi a Aline Frazão com a Julia Hulsmann e o seu oiteta de jazz com o tema Hora Azul. E chegamos agora à parte em que vos foi uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes e as ouvintes portuguesas se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português, que se considera a mesma língua. Às vezes não se entende muito bem, mas isso é por falta de costume. O mesmo passa com o português do Brasil, que só se entendemos bem porque vemos muitas novelas brasileiras. Por isso, é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. E se depende de mim, passa mesmo. Tem que haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Aos portugueses também quero pedir um favor, que quando virem algum galego ou alguma galega, não tentem falar em espanhol, falem em português. Por favor, com galegos ou galegas, falem sempre em português. Hoje eu trouxe-vos o novo tema da banda Zavala, cuja vocalista Carla Romalde é daqui de Ferrol. No passado mês de janeiro, Zavala apresentou o novo tema Corvo Negro, que é o primeiro adiante daquilo que será o seu terceiro LP, que se vai chamar Lume. Acabamos de ver a banda galega Zavala com o tema Corvo Negro, uma crítica aos poderes políticos que sistematicamente exploram os recursos naturais para benefício de algumas empresas privadas e que, quando nos damos conta que isso acontece, temos que ir para a rua reclamar. Agora vamos descer um bocadinho o ritmo para ouvir o fadista Marco Oliveira, que lança o seu quarto álbum de estúdio chamado Caminho é quando fica da viagem, e que conta com a produção e arranjos do guitarrista José Peixoto. Este disco cruza música e poesia, dando voz a alguns dos mais importantes poetas portugueses do século XX, entre os quais se encontram Sofia de Melo Breiner, Sebastião da Gama, Eugênio de Andrade ou Miguel Torga. O disco constrói também uma narrativa inspirada na vida de António dos Santos, descrito como marinheiro e fadista. O primeiro tema a ser lançado deste disco foi Fundo do Mar, com poema de Sofia Melo de Breiner, voz de Marco Oliveira e guitarra de José Peixoto. Pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. No fundo do mar há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas, baloiça o cavalo marinho. Um polvo avança no desalinho dos seus mil braços. Uma flor dança. Os espaços sobre a areia, o tempo poisa leve, leve como um lenço. Sobre a areia, o tempo poisa. Há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro. Em si suspenso. Maravilhosa. Esta canção de Marco Oliveira com José Peixoto, chamada Fundo do Mar, sugere mesmo isso, o Fundo do Mar. Agora vou partilhar com vocês o Conto do Vigário, o novo single dos The Acoustic Foundation, que surge em antecipação ao disco What the Funk. O Conto do Vigário reflete figuras e comportamentos recorrentes do cotidiano, aqueles que apregoam uma mensagem e agem no sentido oposto, que se rodeiam de seguidores e à primeira oportunidade apenas olham para o próprio umbigo. Este tema também constitui um marco para o coletivo portuense, pois é o primeiro tema cantado em português em 15 anos de carreira. E não é que ficou mesmo bem? Conto do Vigário, The Acoustic Foundation. Música. olhou em volta à multidão, estalou o esqueleto, abriu a mão. Trouxe ao erro capital de julgar que a rei lá no quintal. Olhou em volta à multidão, esqueleto vai nu e passa mal. Na poltrona da magia, das ilusões criaste orgia. Olhaste em volta à multidão que ficou com os ossos e nem pia. Bem, sabes que o fundado lá está, mais fundo, mais escuro. Acabamos de ouvir o Conto do Vigário, da banda do soul e funk portuense The Acoustic Foundation. E passamos agora a Pezia, que depois de celebrar 20 anos de carreira com dois concertos memoráveis no final do ano passado, começa 2026 com um álbum muito diferente ao que nos tem habituado, chamado Álbum de Família. Este novo disco contém 12 músicas gravadas ao longo de 12 meses e cada uma com um convidado especial. A primeira fotografia desse álbum chama-se Todo o Santo Dia. É uma canção sobre a repetição, desgaste, esperança e aquele gesto quase heroico de continuar todos os dias. E para este tema, PZ convidou Samuel Uria, um encontro natural entre dois universos que se cruzam na ironia, na melancolia e na observação do cotidiano. Todo o Santo Dia. Ficou para trás. ser um bom rapaz. Já me esquecia que pode ser um dia que fico para trás. Fico para trás. Fico para trás. Fico para trás. Viste bem, o que é que foste dizer? Tu pensa mesmo bem antes de falar, antes de falar. Agora passaste das marcas, agora passaste das marcas. Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha. E tapas e frases e marcas, e tapas e frases e marcas. E depois, e depois. Todo santo dia, tudo que eu queria ficou para trás. Santo dia é uma correria, já não sou capaz. Já me esquecia, mas também queria ser um bom rapaz. Todo santo dia, tudo que eu queria ficou para trás. Já me esquecia, pode ser um dia, não fico para trás. Todo santo dia é uma correria, já não sou capaz. Já me esquecia, mas também queria ser um bom rapaz. Todo santo dia, tudo que eu queria ficou para trás. Ficou para trás. Ficou para trás. Ficou para trás. Ficou para trás. Ora, depois desta canção carregada de ironia, vamos acabar com uma aura de mistério, com os Malabuço. Pois é, fechamos a porta do jardim à beira-mar plantado com Malabuço. Um verdadeiro power trio de art rock, tanto na força sonora que projetam como no currículo impressionante dos seus membros, Diogo Silva, Ivo Correia e Rui Jorge. A 23 de fevereiro foi lançado o mais recente EP dos Malabuço chamado Sintética. E após o lançamento do EP foi lançado também o single do mesmo nome. Este EP reafirma a energia e a autenticidade que sempre definiram o grupo, ao mesmo tempo que amplia o seu território artístico. Passados 10 anos, o trio continua a reinventar-se, mantendo intacta a sua essência, ou seja, criação honesta, visceral e livre. Um abraço e fiquem muito bem.